galera, começa agora mais uma edição de Opinando Shibun, número 87. Eu estou aqui somente com o Luke Lucas. Oi! De volta aí, Luke Lucas. O que você tem feito, rapaz? Faz um mês que você não aparece. Tem tentado editar um vídeo e não tem dado muito certo, não. Ainda tá nessa, tentar editar só pra zoar, se eu já demais, cara. Ah, essa é minha vida, essa é minha história, cara. Quando eu tenho um negócio pra zoar, eu vou até o fim. Meu Deus. Só que tá difícil. Eu tô ficando master em todos os programas de edição, cara. Porque nenhum dá certo e eu sempre paro pra estudar eles antes de tentar fazer a Vera. E na Vera sempre dá um erro. Primeiro eu tentei com o Sony Vegas, eu fiquei uma semana estudando o Sony Vegas. Aí eu fui rodar o MKV, não rodou o MKV. Aí eu fui rodar, transformei MKV e AVI, não rodou o AVI. Não rodou o AVI? Não rodou. Aí, putz, eu tava vendo que não tava dando certo. Que velho, merda é esse? Como assim não rodou o AVI? Tentei fazer o tutorial, e o tutorial não tava dando certo lá, como arrumava. Falei, ah, foda-se. Aí o Jimmy falou, ah, vai pro Premiere, né? É o que eu usava. É, beleza. Aí tô usando o Premiere, tô usando o Portable do Premiere. Aí... Não sei, eu tava alguma... a versão 6.5 completa. Beleza, aí eu tô usando Portable. Aí beleza, agora eu vou começar a série. MKV não roda, mas isso eu já sabia, mas a AVI rodava. MKV não roda nunca. É, não roda. Tem que usar o MKV Extract pra extrair o vídeo. Aí beleza. Não, eu transformei a AVI, também não funciona. Mas não, mas é mais seguro você extrair o vídeo. Ah, não tem problema. É, mas aí... Eu tô dizendo. Aí eu fiz um testezinho, editei uma parte lá. Tudo bem, né? Só que o AVI Portable não extrai o vídeo. Então, não dá pra salvar o vídeo. Só dá pra salvar com o projeto do Adobe. Eu tenho que baixar a versão completa do Adobe Premiere pra conseguir fazer um vídeo extraído. Não importa, né? É. Aí, porra, eu tô ficando puto. Gente, né? Bosta, né, ter esse programa. É, pra que ter o Portable se não dá pra exportar a porra do arquivo? Então foda-se o Portable, caralho. Me avise antes. Existe um que ele é profissional, ele é gratuito, só que eu não sei mexer. É um que começa com J, alguma coisa, não lembro o nome agora. Mas é fácil de achar. Mexendo. Eu vou pegar o Premiere, vou fazer aqueles 30 dias de trial. Eu só vou fazer meu videozinho e depois eu vejo se eu continuo ou não. Os Ronaldinho. Eu não sei se o Premiere tem 70 dias de trial, não. Tem sim. Tá bom. É, eu tinha um... Então, só que fiquei com preguiça, como eu editava mais vídeo, eu desisti. Aí eu só uso o Audacity mesmo agora. Também tô vendo Game of Thrones, terceira temporada finalizada. Eu não gravo o nome de ninguém, porque eu tento não me apegar, né? Mas o Tyrion é foda. Eu tive que dar o braço a torcer. Eu não entendo porque as pessoas gostam daquela mulher dos dragão lá, que eu não sei o nome. Qual que é o nome da mulher? A Daenerys. Ela só faz merda. A atriz não é muito boa, não. Não, e a personagem só faz merda. Ah, eu não vou falar spoiler, né? Ah, mas a vila tá sendo destruída. Eu vou pegar essas mulheres aqui. Elas não vão ficar irritadas com o meu grupo. É. Já que eu salvei elas vão ficar tudo bem. Não é assim que a vida funciona. Ele só fez merda. Não gosto dessa mulher, criança, não. Né, cara? É porque é foda. No livro, todos os personagens são mais novos, né? Sabe? Ela, no livro, ela tem 13 anos. É mesmo assim, é burra. Ela é burra, burra, exatamente. No começo, ela é burra. Mas aí a gente fica, não se apega porque a personagem morre, né? Mas aí veio o instrutor da área. É área? Uhum. Não, tá. Puta, aquele instrutor é foda pra caralho. Eu fiquei muito triste, velho. Eu falei, não, por quê? Eu ainda espero que ele volte, cara. Porque não mostrou a morte dele. E me falaram que a frase mais foda do seriado, que é o que você diz a morte, né? Hoje não. Não tem no livro. E, porra, a frase mais foda do... Que frase? O que você diz a morte, hoje não. Alguma coisa assim. Quem disse isso? Não lembro. O instrutor. Ah, tá. Ele ensina a área sobre isso e não tem no livro essa frase. É, eu acho que não tem essa frase não, cara. Porra, é uma frase tão foda. Tudo bem. É, mas é isso, Game of Thrones é legal. É, assistam. É, mas esse negócio tava dele matar... falando mal nesse instante, tá falando que é bom. É, mas é que tem algumas coisas que eu não gosto. Esse negócio de traição. todo mundo traíra. Todo mundo trai todo mundo. Todo mundo traíra. É isso aí. É, parece novela da Globo, às vezes, de tanta sacanagem que tem no meio da história. Assim. Mas ainda assim é legalzinho. É gostoso. Mas tu começou a ver as tradições, fora o cara que morre no primeiro episódio. Todo mundo sabe, né? Xambim morre na primeira temporada. É o spoiler que todo mundo sabe. Pois é. Fora ele. Tu começou a ver as traições mesmo agora, cara, no casamento. Ah, mas no começo tem traição pra caralho, todo mundo trai. O quarto livro a criança lá, ó, oh, eu vi uma coisa, mas e joga a criança lá de cima. Quarto livro, na quarta temporada vai ser tipo um tipo, vamos apagar o pessoal aqui, vamos trocar, vamos. Não, foi engraçado que a experiência, né, como é que fala, eu tava conversando com meu amigo sobre os personagens, né, falei que o Tyrion era foda, que era meu personagem favorito. De todo mundo. Aí ele falou que o personagem preferido dele era o Jaime. Ah. Falei, como assim, esse filho da puta é o seu personagem favorito? Esse cara é um babaca, esse cara é um merda, não sei o quê. E eu gosto do Jaime depois do... Não, pois é, depois do... No terceiro livro, né, que é essa parte, o Jaime muda completamente. Ainda acho que ele vai ser filho da puta ainda, mas ele é legal. Não, o pior é que ele é o... Se é que eu posso chamar assim, ele é o mais... Eu não diria bonzinho, mas o mais leal à sua causa, vamos dizer assim. Ele simplesmente quer a Pussy, pronto. E da irmã, claro. Que absurdo. E tem a cena marcante dele, eu fiquei chocadíssimo, cara. Eu, a mesma forma que o ator reagiu, eu reagi também. Eu fiquei, o quê? O que aconteceu? Essa cena é muito foda. Mas não vou falar. Ah, também terminei de ler alguns livros. Eu terminei de ler o livro do Senna, biografia. Eu tinha falado que tinha terminado, mas eu tinha pulado uma parte. Aí teve um apagão lá no trabalho, aí eu falei, ah, vou ler a parte que eu pulei. Aí eu dei uma lida. Eu li A Torre Negra, do Stephen King. Eu li o primeiro e o segundo livros. Porra! Não quero ler nunca mais. Porra! Que são livros ruins demais. Eu não gostei de nenhum dos dois, cara. O primeiro foi um sacrifício. Eu só fui ler o segundo porque me falaram que melhorava, mas não melhorou porra nenhuma. Não gostei não, cara. Esse foi meu um mês que eu fiquei fora do podcast, mais ou menos. É, do último podcast pra cá, que eu nem lembro quanto tempo foi, acho que não foi muito. Eu não fiz muita coisa não, cinema, de sempre, né. Eu comprei o Smash Bros, mas mal joguei até agora. Ah, é, eu acho que eu tô no final do Fire Emblem Awakening também. Não sei que se fase? Eu já preenchi todas a Fire Emblem com todas as joiazinhas e roubaram de mim. Tô no final, tô no meio. Tá em que fase? Ah, não sei, cara, é isso que eu te falei. 25, cara, 25 só. Depois eu olho, vai, continue. Não, se você já completou todas as farinhas, deve estar na 21, 22, por aí. Aí depois eu vou jogar as missões online. É que eu tô no modo alucinado de jogar isso, porque eu quero acabar logo algum jogo de 3DS que eu tenho, que eu não... só zerei Pokémon até agora. Certo. Bem, como eu disse, comprei Smash Bros, ainda continuo jogando o Epic Cards. Jogo da puta. Não, o pior desse jogo, cara, é que assim, eu não sei qual o jogo não tem objetivo, praticamente. Você não tem um objetivo padrão. Depois de eu finalmente completar todas as missões em todos os modos, porque eu já completei todas as missões, eu só não completei todos os modos. Você vai simplesmente lutar com outras pessoas, como qualquer jogo online, né? Depois você chega no último nível, você só tem PVP. O problema é que você teria a missão de completar o deck para ter todas as cartas possíveis e tal. Só que você não pode, porque todas as cartas de níveis mais altos, dos dois níveis mais altos, 4 e 5 estrelas, você só pode se você pagar dinheiro. Pagar. E é claro que você não vai pagar é nunca. É óbvio que eu nunca vou pagar. Então. Dá pra ganhar do pessoal do PVP sem essas cartas. Dá pra ganhar. Não é tão difícil não. Mas é legal, né, completar o deck. Bem, foda-se. Não gaste dinheiro nessa merda. Não, vou gastar dinheiro com isso não, cara. É muito caro, isso, cara, pra comprar o pacote mais barato pra pegar algumas coisas lá. É R$11, é muito caro, pelo amor de Deus. Mas bem, o que mais? Acho que eu meio que falei na última edição os livros que eu tinha terminado e tal. Tô lendo Lúcifer e o Martelo. O quarto volume é o melhor de todos até agora. Até que é bem legal a história. Eu comecei achando mais, bem painha, mas Tá bem legal. E eu vi alguns filmes. Um eu vou indicar hoje. Então... Eu achei legal que vai sair uma nova no Brasil. Eu vou comprar. Uma nova. Mesmo não achando a história tão boa. A nova do No Game No Life. Mesmo não achando a história tão boa, eu vou comprar só pra... Tem uma nova. Só pra ter uma novel e só pra pô, os caras verem que dá pra vir coisa pra cá. Eu fico triste com isso, cara. Assim, é legal vir, né? Eu vou comprar também. Na verdade, eu até gosto da história. Eu não vou comprar o mangá. Vou comprar só a novel. Sabe? É, mangá não. Mangá não. Mas é porque, tipo, saiu antigamente uma novel muito foda aqui, que é o Moribito, e ninguém comprou. Eu fiquei muito puto com isso. Eu nem sei o que é isso. Pois é. É uma novel muito foda. Que ela é bem famosa no mundo todo, já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Mas aqui no Brasil, ninguém comprou. Só eu comprei o primeiro volume. Foda porque essa nova tem 10 volumes. Só que você saiu o primeiro, porque ninguém comprou. O que é estranho é que eu realmente achei que iria vir o Sword Art Online antes, mas... Vai sair o mangá. Não, mas a novel mesmo. Não, mas é porque não... Ah, nem vem pra New Pop, né? As outras empresas estão um pouco se lixando pra lançar a novel, cara. A Panini e a JBC estão um pouco se lixando pra lançar nova. Eu quero, só quero Suzumi. A única chance que tem é a New Pop. New Pop já lançou a nova de Madoka, né? É porque eles lançaram tudo de Madoka. Você sair cocô. Eu não saiu a nova. Eu tô comprando os mangás, mas a nova não. Porque, apesar de tudo, é o anime que fez tudo. Então não tem pra que comprar essas coisas. Mas os mangás, assim, fora o primeiro. Eles são histórias spin-off. A nova é igual, é a mesma coisa do anime. Mas os outros são outras histórias. Por exemplo, o Oriko Mágica é a história de outros Mahou Shoujos que vão tentar impedir a Homura. Qualquer coisa, é filler. Mangá filler. Sim, é filler, mas é legal. Não é ruim, não. Eu só lembro da minha experiência com o Cowboy Bebop, o mangá do Cowboy Bebop. Não, mas isso é uma bosta, velho. Eu não quero mais isso na minha vida, não. Eu viajei, né, no último final de semana, fui pra um... evento de anime lá em Natal. Eu viajei, né? Na prática, eu só quis viajar. O fato de ser um evento de anime era uma coisa além. Eu só queria sair de casa. Pronto. Ostentação. Hã? Ostentação. Que ostentação, porra? Eu queria viajar, caralho. E foi barato. Só fui, tipo... Surgiu a oportunidade. Ah, vamos lá, você... Tem a chance de viajar por R$200, ir de volta, pago tudo, hotel, blá blá blá, não sei o que, o que. Ah, tá bom. Tá bom, você quer meu corpo? O que você quer? Eu consigo pagar R$200, pô. Então, fui. Tinha as coisas legais lá, tinha as coisas bem baratinhas, eu comprei quase nada. Mas eu comprei a coleção completa do Chrono Crusade, que eu não tô encontrando. E sem ser por preços exorbitantes, porque se eu fosse tentar comprar aqui, no cara que tem, ele ia me pedir 100 conto, 200 contos, 1000 contos. E lá eu comprei por 75, que é mais barato do que se eu comprasse periodicamente quando saiu. É. E o que mais? Acho que não tem muito mais coisa. Não vi muito mais coisa, não. Tô esperando aí que a Steam abaixe o preço do Wolf Among Us pra comprar. É. É um jogo legal. Você jogou Walking Dead? Não. Eu jogaria Walking Dead. É mais barato, né? Tá barato? Não, ele é mais barato. Eu não jogo no computador quase nunca. E esse eu fiquei interessado. Mas tem pra tablet Walking Dead. Não, mas mesmo assim, não é o aparelho, cara. Eu não jogo. Eu tô dizendo que eu comprei Smash Bros. E só joguei 2 vezes até agora, porra. Ah, sei lá. Eu acho que vale a pena. Que é bom. Que é bom. É bom. Eu tô lendo uns quadrinhos digitais, né? E é isso. Nova temporada, não vi quase nada. Você viu algumas coisas, né? Eu vi, mas não tem muito o que falar, não. Eu vi um episódio de cada um, mais ou menos. Eu só logo Horizon que eu vi, que é foda pra caralho. Eu só vi as continuações. Acho que só logo Horizon que eu vi 3. Ah, não, a Magami... Magami Brilhante Park também eu vi 3, que é legal. Tem um golfinho samurai, velho. Golfinho samurai, olha que anime foda, velho. Eu falei, ah, é por isso que eu vejo animes, cara. Por coisas dessas que a gente vê anime, cara. Muito foda. É, mas a gente tem que comentar, eu quero que você comente quando você vê o anime das Marinhas Chiquinhas, cara. É, eu ainda não vi, ainda fiquei com preguiça de assistir isso. Aí corra. Corra, o que você tá achando? Ah, é, corra. A Toph é foda. Só isso que eu tenho que. Só isso. O que eu achei foda, cara, da Toph é que eles fizeram uma Toph velha, que como eu imaginaria que seria a Toph velha, sabe? Mais ranzinza, mais filha da puta, sabe? Essa é a Toph, caralho. Zoa o Avatar da mesma maneira que zoava antigamente. Muito foda, cara, muito foda. A Toph é muito foda. Tá muito foda, né? Essa temporada tá muito apoteótica e tal. Isso aí vai dar merda, mas vamos ver. Então, é isso. Tem muita coisa pra comentar, tem muita notícia. Vamos lá. Resident Evil vai virar série de TV. Então, as pessoas estavam comemorando, né, que Resident Evil, a trilogia ou sextologia do cinema ia acabar, né, nesse próximo filme. Mas não é pra comemorar. Porque depois que acabar a série no cinema, vai ter uma série na TV. E que vai ser passada exatamente, cronologicamente, depois do último filme. Por quê, cara? Por que insistir nessa merda? Não, cara. Qual sentido? Cara, porque só fala burrice, cara. Fala com isso. Que merda, cara. Não dá. Meu Deus, cara. Você viu quantos filmes de Resident Evil? O pior é que eu vi uns 4. Mas eu vi tipo, dois no cinema e o resto na TV quando tava passando não tinha nada pra ver. Assim. Entendi. Mas mesmo assim eu não prestei muita atenção. Eu só vi 2 em casa. Eu lembro que quando saiu o primeiro eu tava muito afim de ver. Eu não sabia nada e tal, né? Aí eu queria ver, aí passou rápido no cinema e eu não consegui ver. Aí eu fiquei muito triste. Não triste, né? Mas eu fiquei, pô, eu queria ver o filme e tal. Aí assisti o primeiro filme e. Não é bom, mas tem algumas coisas ali. Aí eu vi o segundo filme. Quando chegou na parte do Nemesis, eu parei. Sabe o que é pior, cara? Esse final de semana, quando eu tava viajando, eu tava comentando com uma das pessoas da viagem sobre esse filme, e o cara falou que os Nemesis era foda. Tá bom. E não era zoeira. Não, sempre tem uns caras assim. Não, cara, que é isso? Mas bem, é qualquer coisa, né, cara? Agora eu tô querendo fazer série de TV de qualquer coisa. Puta que pariu. Eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, aquele Instrumentos Mortais foi pro cinema, não fez sucesso, agora querem transformar na série de TV. Daqui a pouco vai sair uma série de TV de Crepúsculo. Pode. Não, para com isso, para. Não fala que vira aí verdade. Vai que vira, sabe? Não. É foda, cara, é foda, meu Deus. Não tem muito o que comentar, é só lamentar, na verdade. É só ficar deprimido, assim. Essa é a minha vida aí, isso aí. Podia tá fazendo tanta coisa legal, né? Podia tá fazendo a série de Monster, que há tanto tempo empurram. Podia tá fazendo o Sandman, né, cara? O Sandman vai pro cinema. Vai. Ok, então é isso. Vamos pra próxima notícia. Fora que o Sandman apareceu no Homem-Aranha também, né? Corta essa! Tá, desculpa. Marvel cancela Quarteto Fantástico. A Marvel, pra não fazer vingancinha, né? A famosa vingancinha. Contra a Fox, ela decidiu limar o Quarteto Fantástico do universo dela, não tirando os personagens do universo, mas sem as revistas toda, publicidade, tudo que tiver Quarteto Fantástico tá limado. Vale ressaltar que o Quarteto Fantástico é, cronologicamente, o primeiro grupo de super-heróis da Marvel. E é chato pra caralho, mas... Pior é que vendia, sabe? Não tem nem aquele motivo de você dizer, ah não, mas não tá vendendo bem, por isso que a gente vai tirar. Não tem nessa desculpinha pra dar, sabe? Foi simplesmente, não vamos fazer mais propaganda pra vocês. E o Quarteto Fantástico, cara, quanto a Fox ganha de propaganda do Quarteto Fantástico dos quadrinhos? Puta que... Ela nem faz propaganda da... Pra quê? Mas é que ninguém... Eu acho que coitada. A Marvel está mais perdendo tirando o Quarteto Fantástico dos quadrinhos do que a Fox. A Fox quer esquecer que tem o Quarteto Fantástico, a Marvel... Eu acho que tá bom pra Fox. Mas enfim, o Quarteto da Revista vai ser cancelada, os personagens vão aparecer, o Reed Richards, o seu Fantástico, ainda é importante pra uma saga da Marvel que tá acontecendo aí. A Sue vai virar meio que diretora da SHIELD, vai virar alguma coisa assim. Tá bem legal, cara. Eu não ligo pro Quarteto Fantástico por mim. Eu pode sei, animar. Eu sei que você não liga, mas é foda, né, cara? Não, pra mim tá certo. Tem que animar essa porra. Imagina, cara, se de repente eles decidem. Que eles já estão dizendo que já tá meio que desaparecendo, assim. Mas se eles decidem limar os X-Men? Eu sei que não vai. Não lima. Porque tem que vender revista, né? Se não tiver X-Men, não vende. Se não tiver o Wolverine na Marvel, não tem como vender revista. Né? É que o Wolverine morreu, né? Então é. Então é complicado. O Wolverine já morreu, já. Isso aí já foi. Esse barco já passou aí, vai lá. Ah, bicho, vou ter certeza que passando por um problema aí na Marvel, volta o Wolverine na mesma hora. Tá vivo, mas tá morto. Tá, é complicado o que acontece. É quadrinho também, sabe? Super-herói, quadrinho. Se quiser spoiler, eu não falo, mas... É foda-se, eu não leio Marvel. Caiu um adamante em cima dele. Muito adamante. Cobriu o corpo dele inteiro, ele virou uma estátua de adamante. Ok. Só que ele tava sem fator de cura nessa história inteira, mas ele pegou uma vacina... Pra variar, tinha um né? Fator de... Ele tinha uma vacina de cura... É, vacina pra renovar a cura dele, né? Então ele tá meio vivo, mas deve tá morto. Tá morto, mas tá vivo dentro da estátua lá. Agora, como vão quebrar uma estátua de adamantio aí, né? Vai saber. Ah, mas ele volta. Mas ele volta. Não, volta. Ninguém morre. Depende da Disney, né? Depende da Disney, talvez não volte não mesmo. Bem, é uma bosta, mas tudo bem, acontece. Mas vingancinha é foda, cara. Vingancinha eu acho foda, ó. Por mim, quanto menos foi 4 pontos, acho que tá ótimo. Grupo chato do caralho. Não, é. Eu acho foda, cara. Vingancinha é muito foda. Só não vou tirar o Homem-Aranha, porque além de ser o único que vende revista. A Sony tá. A Sony tá tentando fazer saco, parceria mano. Aí, né? Com a Disney. Que eles não sabem nem fazer nada com o Homem-Aranha. Fala, ah, faz aí. Eles já disseram que querem fazer um novo reboot. Porra. O pior é que eu aprovaria, né? É, que Homem-Aranha novo não dá. É o que eu vi no Omelete. É, o cara falando que. Ah, quer saber? Inventa que esse Peter Parker é um clone e que o outro. E que ele não existe, que na verdade é outro. Esquece esse cara. É por aí, cara. Mas bem, então é isso. Vamos pra próxima notícia. Neil Patrick Harris será o apresentador da cerimônia do Oscar 2015. Então, o ator Neil Patrick Harris, famoso principalmente pelo personagem Barney do How I Met Your Mother, vai apresentar o Oscar em 2015 e com chances de ser indicado a melhor ator coadjuvante pelo filme Gone Girl, que é o filme lá do Ben Affleck. Pois é, né, cara? Que dizer... Eu acho esse cara engraçado, eu gosto desse cara. E ele é especialista em fazer essas apresentações, já apresentou uma porrada de prêmio. Ele é gente boa, ele é tipo gente boa, cara. Eu olho pra ele, eu gosto muito desse cara. Eu acho esse cara legal, esse cara é engraçado. Esse cara tem um meme muito foda, um dos melhores memes da internet. O personagem dele é o único personagem que me fazia continuar vendo How I Met Your Mother, porque o protagonista era um saco. E o outro lá já era casado, já não seguia muito em frente. Assim. Ele era da hora, o Barney era muito foda. Ele foi mais escroto, né? Fora que no Oscar ele vai precisar usar terno, né? Então a gente já sabe como é que ele já vai estar. True story todo. Por mim ele devia ir aquele pijama de terno que ele usa. Cara, porque... por mim devia começar o Oscar. Antes dele aparecer, apareceu o telão assim, apareceu o meme dele. É, ele é foda. Eu acho que ia ser foda, cara. Eu gostei muito do cara lá do Family Guy no ano passado. O Oscar foi uma bosta, mas o cara foi legal apresentando. Só que eu acho que ninguém curtiu ele frescando com todo mundo. Esse aí, o Jim Carrey, nunca mais volta. E o Neil Patrick Harris tá chegando mais perto do Oscar que o Leonardo DiCaprio já chegou uma vez na vida, né? Então... Fica aí essa dica. Não, não é verdade não, cara. O Leonardo DiCaprio já entregou o Oscar pra outras pessoas. Ele foi difícil soltar da mão dele, coitado. É muito foda. É, mas vamos ver, cara. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser a seleção esse ano do Oscar. Porque teve filmes bons, mas foram poucos, sabe? Não teve muito filme... Oh, que filme fodão e tal. Tudo bem que os filmes de Oscar só saem aqui no Brasil em janeiro e fevereiro. Mas mesmo assim, não sei. A animação, principalmente, teve muito pouca coisa assim que eu... Nossa, de animação não vi nada. Mas tem um filme do Christopher Nolan aí que eu tô esperando, que pode ser legal também. Sim, interessante. Tô bem curioso. Punisher, como eu falei, ele tem grande chance de ser indicado várias vezes ao Oscar, no sinal. Inclusive, é capaz do Ben Affleck indicar a melhor ator. Apesar de que eu acho que melhor de todos do filme é a atriz, cara. Porque o filme é muito foda, esse filme é muito foda, tem que admitir. Pode ser também a Annabelle como melhor atriz. É. Satânica do mal. Que medo, cara. Que medo. Você viu a Annabelle? Eu não, só o trailer. Só aquela pegadinha da Annabelle eu já me caguei. A pegadinha da Annabelle. Silvio Santos é um filho da puta, né? Eu sei que é tudo ali à toa. Eu sei que tudo, mas ainda é muito engraçado. Foda. A mulher tacando a vassoura no capeta, velho. É muito engraçado. É que nem aquelas pegadinhas que os caras estavam fazendo com um cara vestido de palhaço e com um martelo, esmagavam um boneco que tinha um saco de ketchup. Aí o pessoal saía correndo. A gente sabe que aquilo não é verdade, mas se a gente vê aquilo na rua... Seria a mesma reação. Seria um cagaço. Oh, mas bem, é isso, cara. Eu tô curioso pra saber quem realmente vai estar nessa lista do Oscar. Tô bem curioso. O Leonardo DiCaprio fez algum filme esse ano? Não lembro. Não lembro mesmo, sabe? Coitado, quando não tem ninguém pra ver seu Oscar, nem ele não faz filme, não participa. Falando de filme, só por curiosidade, eu já tinha visto, eu esqueci, aí ontem quando eu vi a notícia, eu lembrei de novo, que o Tom Cruise tinha. Aquele filme do Tom Cruise, No Limite do Amanhã, é baseado numa light novel, né? Que virou mangá, que vai sair no Brasil agora. Sabia disso, não. É aquele I Need Kill do... Ah, tô ligado. Que é desenhado pelo cara do Death Note. Uhum. Pronto. Ele é baseado numa novel. E a novel inspirou o filme nos Estados Unidos, porque ela é altamente famosa nos Estados Unidos. Então aquele filme No Limite do Amanhã é baseado numa novel. Que bizarro, ninguém falou disso. E o filme é bem legal, cara. O filme é bem legal. Não tem, eu tenho que ver. É filme de ação, né? Mas é bem legal. Eu não tive chance pra parar e ver um filme ainda. Pois é, mas eu indico, é um dos filmes desse ano que eu realmente indico, assim. Mas bem, então é isso, vamos pra próxima notícia. Scarlett Johansson pode aparecer em Ghost in the Shell live action. É deliciosa. Desculpa, mas eu não me aguento, essa mulher é deliciosa. É verdade. É Scarlett que tem a voz linda. Ainda bem que seu namorado não escuta, né, o podcast. Deve escutar, mas não dá pra competir. Nem a Sheila Carvalho, que é meu tesão de criança, compete com a Scarlett Johansson. Mas enfim, ela pode entrar em Ghost in the Shell, pode atuar. Eu não sei como, mas deve ser com a protagonista, né? Isso. Não vou chamar o nome desse peso, mas mesmo assim... Estão sonando ela pra ser a protagonista. Tinha uma outra atriz que eles estavam chamando e não recusou. Aí estão tentando agora ser Scarlett Johansson. Eu só não entendi porque se eles tinham a opção de chamar Scarlett Johansson, por que eles tentaram outra pessoa? É, porque essa Margot Robbie aí, qualquer coisa. A Scarlett Johansson é linda. Mas eu tenho medo desse filme. Eu não quero. Hollywood já adaptou tanta merda. Eu não quero. Cara, mano, como eu não gosto de Ghost in the Shell, olha. É muito triste. Me tanto faz, sabe? Eu veria pela Scarlett Johansson. Scarlett Johansson já foi alienígena, já foi. Computador. Já foi assassina, já foi computador. Ser Android é só um papel a mais, cara. Mas mesmo assim, eu não quero o filme de Ghost in the Shell. Eu não vejo pra quê, mas tudo bem. Eu tô curioso, cara. Eu só não quero que os Altioski participem do filme, mas tirando isso. O diretor é o. É o diretor do. É, isso é A Branca de Neve e o Caçador, isso, né? Isso é triste. Que aí isso já afunda já a vontade. Já. É complicado. Não sei, cara. Eu vou assistir. Se a Scarlett Johansson participar desse filme, eu vou assistir, mas sinceramente eu também acho que não vale a pena, não. Não vale a pena, eu acho que essa transmídia do Ghost in the Shell pra live action não necessita, né? Eu acho um filme meio complicado pra adaptar esse filme, assim, mas tudo bem. Acho que ele cabe muito bem no, na sua mídia original. Então, vou fazer a série mesmo, a série também é legal, a série de anime mesmo. Porque em filme ia gastar muito dinheiro pra fazer os efeitos especiais. Em filme não, em série live action ia gastar muito dinheiro. então. Também não acho que ia dar muito certo, não, cara. Eu não sei. O meu maior medo, cara, é porque se for pros Estados Unidos, como a gente sabe que o cinema americano tem cheio de regrinhas, eles vão cagar com a história do filme. Eu já não gosto do filme piorar ainda mais. É, mas é isso. É, não sei se vai dar muito certo o filme, como o filme do Akira. Vamos ver. Pelo menos eu acho que isso vai sair. Já o filme do Akira é complicado, né? Eu espero que não saia, não, mesmo. Nova Los Angeles, né? Meu Deus, cara. Não. Excelente ideia. Ainda tô preocupado, cara, com esse filme do Ghost in the Shell. Minha maior preocupação é essa, cara. O pessoal dos Estados Unidos mudarem tudo, não entenderem o que é a porra do filme que ia passar e não sei o que. É foda, cara. Eu não gosto do filme, mas pelo menos eu respeito, né? Só um detalhe, quem tá perturbando, falando aí, ah, mas a Scarlett é loura e não sei o que e tal, tal, isso é pintar cabelo. Mas só pra avisar, a atriz anterior que eles estavam chamando também era uma loura. Então, tipo, eu acho que eles nem pintar o cabelo vão querer realmente fazer a personagem loura. O que não é de nada demais, né? Mas foda-se. Loura morena, vem pra cá. Oh? Cara de resto, até careca tá valendo. Até extraterrestre, cara. Naquele filme. Esse aí eu vi. Esse filme é espetacular. Genial. Você ainda não viu Sob a Pele? Não, eu tenho medo. Por quê, cara? Porque é alienígenas, eu tenho medo. Mas é a Scarlett Johansson nua. Não vale a pena. Tô baixando. Porra. Esse é o filme que ela tem um nu frontal. Que ela passa o pai do filme nua. Nua pelada pornô? Scarlett Johansson. É que o Popcorn Time me deixou com uma preguiça pra baixar filme inacreditável. Vou ver se tem ele por aqui. Ok. Então, é isso. Vamos acabar as notícias e vamos pra discussão da quinzena. Semanas, serão muitas notícias dos filmes da Marvel e dos filmes da DC. Então, em vez de entupir a área de notícias com notícias desses filmes, eu decidi, vamos fechar essa porra pra ficar um tempão sem falar dessa merda e vamos falar logo. Não adianta, porque daí na semana sai notícia da Vertigo que ele lançar não sei o que. Vai ser é, assim. Tá, mas vamos tentar eliminar pelo menos o padrão. Falando sobre as últimas notícias que saíram, sobre a loucura que tá sendo essas coisas, a zoeira que estão fazendo com os universos da Marvel e da DC, principalmente da DC, né, óbvio. Normal. E bem, vamos começar aqui com Marvel, então por isso eu peço, senhor Luke Lucas, o que é que você traz aí dos filmes da Marvel, o que você quer comentar, das últimas coisas que saíram, você achou de interessante, de absurdo? Vamos começar com... acho que só teve absurdo, mas tudo bem. Primeiro, tá tendo esses boatos já faz muito tempo que o Homem-Aranha pode ir pro universo cinematográfico da Marvel, né? E eu não sei como é que vão encaixar isso. Mas isso corrobora com a outra notícia. Que vai rolar a Guerra Civil! Que merda! Não façam isso, pelo amor de Deus! Lembro vários podcasts falando, não vai fazer essa Guerra Civil, não vai. Vão fazer. Só de teimosia, esse filho da puta. Que mal vão fazer. Cara, não, Guerra Civil, não. O Thanos vai ficar de escanteio ali por mais um tempinho. Foda-se o Thanos, né? Em 2025 ele tem um filme aí. Ai, caralho. O problema da Guerra Civil na Marvel é que não tem herói pra fazer Guerra Civil. A Guerra Civil tem dois heróis lutando lá no canto da Guerra Civil, essa porra, cara. Não dá, cara. Imagina os Galactus vão enfrentar o Thanos, cara, sozinhos. Não. Guerra Civil com três heróis de cada lado não dá. Vamos explicar essa parada aí. Basicamente, o Homem de Ferro vai ter um papel importante no Homem-Aranha. No Capitão América 3 foi dado como notícia, foi dado como confirmado. Parece que o trama vai ser sobre a Guerra Civil. Tony Stark versus Capitão América. Tem até um pôster aí, né? Pseudo, mas. É, que é feito por fãs. Fake, óbvio. Óbvio. Mas que é muito da hora. Mas. Não, cara, não. Porque aí saiu um monte de notícia aí falando tipo. Ah, qual é o grupo do Capitão América? É o Falcão, a Viúva Negra... Que existe a possibilidade de ela morrer já no final dos Vingadores 2. Máquina de Combate e os irmãos Pietro e Wanda, né? Mas é porque tem um lance das séries, diferente da DC, que elas não se livram. É, nesse meio período entre Capitão América 3 e agora, vai sair as séries do Netflix. Como assim? É três heróis. A galera do Netflix eles vão colocar aí também. Tem o Demolidor, o Punho de Ferro, o Luke Cage e a Jessica Jones, que não é uma heroína. Apesar que tem a Jessica Jones, agora não lembro. Acho que, não sei, talvez. Não lembro. Talvez. Não lembro. Talvez. Mas são quatro séries, cara. Não lembro quais são, não. Acho que são as quatro séries. Daí só o Luke Cage faria alguma diferença numa batalha, porque o Demolidor é um ceguinho, velho. Um ceguinho no meio da porrada. Qualquer merda, né? Mas então, aí fala que o grupo do Capitão América vai ter o Máquina de Combate. Por que o Máquina de Combate estaria no grupo do Capitão América? Não faz sentido. É porque é o que tem pra hoje. Então. Vai se rebelar contra. De novo. De novo, né? Não, Guerra Civil, só se aparecer 1 milhão de heróis, assim, que... E bem, então a questão do Homem-Aranha corrobora com essa notícia, porque o Homem-Aranha é um personagem que, classicamente, para a Guerra Civil, é muito importante, né? Mas não faz sentido. Claro. No universo da Marvel. Porque só para Guerra Civil. A do nada abre um portal temporal e aparece o Homem-Aranha no portal temporal. Por que, assim, cara? Porque qual o problema de ele estar lá? Porque então antes do Homem de Ferro tinha que ter tido Homem-Aranha. Porque não tem... cara, é só porque o Homem-Aranha tava de viagem quando aconteceu o incidente em Nova York. Tá valendo. Porque, ou isso, ou vai passar um spin-off mostrando que o Homem-Aranha na verdade lutou contra os alienígenas em Nova York. É, igual um certo nadador da Universo DC, né? É. Não. Que ajudou o Super-Homem. O Super-Homem é tão merda que precisou do Aquaman. É. Não, esse negócio do Homem-Aranha na Marvel, não. Só se tiver um reboot, e aí vai ter o Homem-Aranha. Tá, mas Guerra Civil, cara, como? Como é possível? Não, fora que, vou revelar a identidade do Homem-Aranha na Guerra Civil. Porra, é um garoto, 16 anos, foda-se que esse moleque aí, ninguém se importa. Então, porra. A Managa aqui é importante, pô, essa cena. A Managa aqui, o cara tem 30 anos de idade, já tá fazendo sendo Homem-Aranha 50. E tu tem. Ah, mas peraí, o ator que tem Homem-Aranha também tem 30 anos de idade. Olha aí. Ele é um clone, gente. É um clone. Isso porque falaram que você não botou a notícia aqui, mas falaram que no Sexteto Sinistro ele pode fazer parceria com o Homem-Aranha, né? Não, tem várias coisas aqui da Marvel que tem, porque, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas eu estava pensando em comentar, é que depois de todo o sucesso com esses super-heróis pra TV, da DC, da Marvel, a Fox também tá querendo fazer seu universo TV e vai ter uma série dos X-Men. Qualquer merda. E aí? Agents of X-Men, cara. E aí eu não consigo tirar a razão da Marvel de não querer... Eu não sei se você viu, mas... Nos quadrinhos não pode ser criado mais nenhum mutante na Marvel. É, sei. Por que a porra da Fox vai lá e vai fazer um seriado merda com qualquer mutante que botar? X-Force, porra, que é isso, X-Force. Puta que merda, cara. Pelo amor de Deus. Chega, já tá lotando, já tá sobrecarregando a mídia com essa porra desses heróis, cara. É muita coisa. Vai continuar, não tenho a menor dúvida, vai continuar. Mas o Sexteto Sinistro... Eles só falaram que o Homem-Aranha pode se juntar a eles pra ajudar os caras. Pô, são 6 vilões do Homem-Aranha. O que que o Homem-Aranha vai ajudar eles, gente? Não. Não, cara. Não, não. Esquece. A gente tem que ter o Homem-Aranha, cara. Sabe o que é o pensamento de cara de cinema? A gente não pode tirar a figurinha marcada do filme, sabe? Ai, ai. Não dá certo, não. Eu não duvido que o filme da Mulher-Aranha tenha o Homem-Aranha. Mulher-Aranha. Vai ter filme da Mulher-Aranha. Vai ter o filme da Mulher-Aranha. Não, cara, não. Não. Você vai fazer 6 filmes, cara, do universo do Homem-Aranha. Eles têm que fazer vai qualquer ter, coisa. Cara, vai ter um filme do Carnificina contra o simbionte. Você vai tomar no cu. Ai, ai. Vai tomar no cu. Tá qualquer coisa essa Sony, viu? Por isso que a Marvel tem que tomar conta dessa porra, né? Mas enfim, da Marvel essas porcaria aí mesmo. Não, mas eu queria que você comentasse aí com mais detalhes. O que, que você acha do Agents of X-Men aí? Não, cara, não. Eles não têm dinheiro pra fazer porra nenhuma, pra fazer uma série sobre mutantes. Não dá, cara. Não o que, cara? Fox tá fazendo até a série da DC? É que você não viu. Agents of S.H.I.E.L.D., né? Tem o Homem Absorvente agora, né? Que é o pior nome de vilão de todos os tempos. E é engraçado porque o Homem Absorvente deveria absorver em toda parte do corpo os negócios, né? Mas como eles não têm dinheiro pra fazer isso, eles só botam o braço do cara pra fazer. É muita vergonha, cara. É, não, série de mutante não vai dar certo, não. A Xena morreu no primeiro episódio, né? É. Saudade, Xena. Pô, vai ser tipo aquele final do X-Men 3, que era uma guerra de mutantes contra mutantes, e só tinha três pessoas com poder naquela guerra inteira. Então, é isso. É essa tristeza aí. Eu não sei, cara, não sei. Não sei mesmo. Não sei nada mais do que esperar dessa porra. Tá bom, mas eu tô rindo da Marvel, mas é porque eu não tô querendo chorar, porque a parte do DC tá muito pior. Então... Depois de toda essa bodega que a gente falou da Marvel, a gente vai agora falar da DC, que ela decidiu de vez assim jogar na cara da Marvel. Ó, tá aqui, será que não tinha plano nenhum? Ó, tá aqui, ó. É uma bosta, mas tá aqui, seus filhos da puta. Esfregaram assim na cara da Marvel. Pra mim continua não tendo plano, mas tudo bem. Porque, lançaram Guerra Civil, fodeu, vamos ter que lançar alguma coisa. Ah, lança essas coisas aí que a gente tem. Não, aí, mas, vamos ser sinceros. A Marvel olhou assim, Batman vs Superman, não, tem que ter alguma coisa aqui. Vamos fazer Homem de Ferro vs Capitão América. É, tanto que a Marvel falou isso que ela mudou a data de lançamento do filme. Não, foi a DC que mudou, né? Poxa. Foi a DC que mudou, é verdade, eu concordo, foi a DC que mudou. É. Mas a Marvel fez isso só por causa do Batman vs Superman. Não fez nada. Ah, tá bom. A Marvel é muito melhor que a DC que tem que correr atrás da Marvel, não a Marvel da DC. Então a Marvel devia mostrar aí que realmente não precisa correr atrás desse, não precisava fazer essas bosta. Ficou tempão falando, não, vai ter guerra civil não, vai ter guerra civil não. Aí depois vai, não, vai ter. Não, bosta. É a vida. Mas bem, o que aconteceu é que a DC, ela apresentou uma espécie de planejamento de filmes até o ano de 2020. Nesse lançamento a gente vai ter basicamente dois filmes da DC por ano. Começando em 2016 com o Batman vs Superman. O Alvorecer da Justiça. Credo. Uma coisa curiosa, cara, desse filme é que, além de que não foi acreditado o nome da mulher que vai fazer a Mulher Maravilha, a Gal Gadot, é que tá tendo boato aí. Parece que o Robin pode aparecer nesse filme. Credo. Mais ainda, parece que o Robin vai ser uma mulher. Eu lembro que era um filme sobre o Batman e o Superman. Agora é o filme do Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, o Cyborg, o Aquaman, o Robin. Mas se aparecer o Robin, mulher, todas as prerrogativas, fora a armadura que apareceu lá no, na Comic Con, de que esse é o Batman do Cavaleiro das Trevas. Porque no Cavaleiro das Trevas o Robin é uma mulher. Eu não tô animado pra esse filme, não, pô. Mas tudo bem. Cara, eu tô tentando melhorar a parada. A notícia animadora é o Robin. Não, isso, a notícia animadora. Coisa tá feia. Isso não é uma notícia animadora. Vai, né? Vamos ver. Eu tô curioso, cara. Eu tô muito curioso pra ver esse filme. Eu não tô empolgado, mas tô curioso. Eu quero ver esse filme. Eu vou ver porque eu sou um verme, mas eu não tô nada empolgado. Não, eu tô curioso. Como eu disse, eu não estou empolgado, eu estou curioso. É diferente. É que nem o filme do Superman, eu estava curioso pra vê-lo, não estava empolgado para vê-lo. Até porque eu nunca gostei muito do Superman, né? Então. Mas bem. Então, fora o Batman vs Superman, que todo mundo já sabia, eles informaram que vai ter o Esquadrão Suicida. Olha, isso foi uma novidade. Bem estranho, ninguém esperava que um filme do Esquadrão Suicida, assim, logo de cara. Até já tinham se falado sobre filme do Esquadrão Suicida e tal, tal, tal, mas não em 2016, né? Eu acho apressado, porque poderia ser vilões que apresentaram no filme. Não precisando apresentar os vilões, né? Sendo, tipo, eles aparecem no filme e depois aparecem no Esquadrão Suicida. Acho meio apressado. Cara, eu não sei. É porque é muito complicado. Como é que... Eu não faço a mínima ideia de como é que vai ser esse Esquadrão Suicida. Não faço mesmo a mínima ideia. Porque foi bem absurdo, cara, foi bem absurdo. É complicado, complicado. O pior é que eles estão querendo fazer, com, pelo menos o que tá se dizendo, que vai ser um grande filme. Porque eles já estão botando aqui nomes de peso pra botar o filme. Então, o filme foi cotado, pelo que tava dizendo, o Ryan Gosling, o Tom Hardy, que fez o Ben, a Margot Robbie, que ela trabalhou lá no Lobo de Wall Street, e o Will Smith. Não vai. O Will Smith não vai. Não vai. Por quê? Por que o Smith não iria? Porque não vai, cara. Por quê? Não vai. Eles vão ter, vão gastar mais dinheiro com o salário do que é com o Warner, cara. A Warner não vai, faz essa resposta. Não vai. Não sei, cara, não sei. O Smith vai querer fazer vilão? Ele não quer fazer vilão. Eu não sei, cara. Eu juro que eu não sei. Mas porque os vilões da DC, eles são todos bem carismáticos, né? Então, diferente dos vilões da Marvel, as pessoas gostam dos vilões da DC, sabe? Às vezes as pessoas gostam mais. Às vezes as pessoas gostam mais dos vilões da DC do que dos heróis. Não, as pessoas gostam mais dos vilões do Batman, não da DC. Tudo bem, mas se você faz esquadrão suicida, são vilões do Batman, caralho. Mais ou menos, tem alguns. Tá, na tua formação tem o Coringa e a Arquerina. Não! De cara. Cara, tem o Coringa no Esquadrão Suicida? Que merda, hein? Como é que confia o Coringa pra fazer as missões? Não, eu não sei, cara. Mas bem, nessa formação mais clássica, vamos dizer assim, mais comum, tem o Exterminador, que é vilão de todo mundo, né? É, até do Robin ele é vilão. A Arlequina. A Vixen, que a Vixen, ela, ora eu vejo ela como vilã, ora eu vejo ela como heroína. É muito eu achava que ela era heroína. Pois é, não. Porque ela já teve várias formações da Liga Internacional, né? Então, é estranho. Eu não conheci a Vixen como heroína, na verdade. Mas, ok. Eu não entendo nada desse, né? Essa porra. Mas assim, se confirmar, pelo menos dois desses três nomes, eu acho que já seria muito. Se confirmar isso, é porque o projeto tá. Como é que eu posso dizer assim? O pessoal tá querendo investir mesmo nessa parada. Claro que desse ponto eu tenho que admitir, isso vem muito da questão do Guardiões das Galáxias, né? Que era um grupo que ninguém conhecia, nem nada, e o pessoal quis fazer. E o grupo engraçadalho, não exatamente de heróis da DC, é o que os caras não suicidam. Mas ainda assim, eu preferia ver os vilões antes nos filmes e depois fazer um grupo deles. Mas, cara, vai ter Liga da Justiça no primeiro filme, já de cara. Se for pra fazer o esquema todo direitinho, já tá começando errado. É que, por exemplo, a Arlequina, não sei o quê, seria muito mais foda o pessoal já ter a base dela no filme do Batman e tal. Mas, assim, a Arlequina, no entanto, cara, porque a Arlequina o pessoal conhece. Ela é famosa pra caralho. As pessoas conhecem a Arlequina. Os outros vilões é que eu realmente concordo. O Deathstroke, tudo bem, tem a série de TV e tal, blá blá blá. Sei lá, o Black Arraia já apareceu em várias animações e tal. Black Arraia? É isso mesmo? É a Arraia Negra. Black Arraia. Algumas vezes eu vejo os caras chamar de Arraia Negra, outras vezes de Black Arraia. Caçador de homens. Caçador de homens, é. De homens de Marte. Mas isso não é vilão, mas isso não é vilão. Depende. É, depende do ponto de vista. Mas bem, eu não sei, cara, não sei o que esperar. Eu não sou um grande fã do Esquadrão Suicida, realmente não leio nem nada, nem tenho muito interesse nas histórias do Esquadrão Suicida. Mas, né, sabe-se lá. Eu sei que a Arlequina tá fazendo puta sucesso agora nos quadrinhos. Sei lá por quê, mas tá. Eu não entendo, não, tudo bem. Bem, vamos seguir aqui, rapidinho. Vamos ter então, depois, em 2017, Mulher Maravilha. Eu acho que não tem nem o que comentar, né? Muito. Eu tô vendo a Marvel botar um filme da Viúva Negra antes só pra sacanear. Assim, você quer fazer o da Mulher Maravilha? Ela vai morrer aí. Pena que eu vou fazer o da Viúva Negra. Vai morrer aí no Vingadores 2. Vai morrer não. Só se for da Feiticeira Escarlate, cara. Não, ela não vai morrer não. Você tá maluco. Tá certo. Ah, não tem muito o que falar, cara. Eu sei que tem algumas poucas histórias boas da Mulher Maravilha que dá pra interpretar, mas não sei o que vai ser. A Mulher Maravilha dos 952 é bastante elogiada também, então não sei, não tem o que falar. Continua realmente o grande problema, é a Gal Gadot como Mulher Maravilha, né? É. Né? Então, no mesmo ano, tem finalmente a Liga da Justiça, parte 1. Parte 1, qualquer merda, né, cara? Tá que pariu. Parte 1, cara. Os caras nem fizeram o primeiro direito, já tá dividido em dois. Que é muito bom. A suposição é que, pelo que estão falando, é que o primeiro filme, o grande vilão seria o Brian Ennick. Errou! E que o segundo filme seria o... Caralho, não sei se é o nome. Maior vilão da DC, pô. Maior vilão da DC é o Darkseid. Darkseid, pronto. Esqueci. Dizem que é o Darkseid. Eu acho que o Anti-Monitor é muito mais foda que o Darkseid, mas tudo bem. Cara, eu vou te falar, cara. Por mim, toda a história de monitores podia ir pro caralho. Eu acho uma bosta toda essa. Mas o Anti-Monitor é muito mais poderoso que o Darkseid. Sim, né? Claro que é. Qualquer um dos monitores, e o Anti-Monitor era um monitor, pode destruir os 52 terras. Claro que ele é mais forte que o Darkseid. Ou a DC também pode destruir, que ela fala que não tem 52, do nada tem. Então. A criação também dos monitores é uma coisa que não faz sentido pra mim, cara. Pra mim, podia ignorar toda essa parte dos monitores e deixar só os novos deuses e olha lá. Mas é o Darkseid que você tá falando. Mas sim, o Darkseid teoricamente apareceria no segundo filme. Eu acho muito difícil aparecer no primeiro mesmo. Eu acho muito difícil. Seria o Brainiac que no primeiro filme. Errou! Brainiac não, Brainiac. Brainiac. Olha que coisa horrível. Brainiac. Ouvi falar? Brainiac. E pior que não é um personagem que eu não conheço, né? Eu conheço o Brainiac. Mas tudo bem, foda-se. Eu conheço o Brainiac muito mais como um vilão do Super-Homem do que um vilão da Liga da Justiça. Ele é um vilão do Super-Homem pra mim. Não é da Liga da Justiça, mas beleza. Pois é, bem. Eu gostaria que nesse primeiro filme fosse os vilões da Liga do Morrison, na verdade, né? Que seriam aqueles alienígenas brancos, os marcianos brancos. Mas. É. Mas acho que eles não vão querer fazer só porque vão dizer que vai ser igual a Marvel, marciano e tal. É complicado. Mas. O Brainiac só mostra como o Superman só faz merda, né? Que o Brainiac veio pra terra por culpa dessa porra do Superman. Tem que ir embora, na verdade, não. Na verdade, o Brainiac, ele é um colecionador de mundos. Ele é um... Não, mas ele veio pra Terra por causa que não, a nave... Não, mas isso é... Pode ser, pode não ser. Depende muito da história. Por exemplo, né, na história atual, o Brainiac é meio que um dos primeiros vilões dos 952, do Super-Homem. E o Brainiac, ele meio que já estava na Terra, sabe? Ele não veio por causa do Superman. Inclusive, nessa história que aparece o Aço pela primeira vez no 952. Ai, meu Deus, tá. Não é uma boa história, não. Eu não curto muito, não. Eu gostava mais da Action Comics. Será que vão chamar o Shaquille O'Neal pra fazer o... Não, Deus me livre. Esquece isso, esquece da porra. Esquece que esse filme existiu. Esse filme é foda. Não é, caralho. Não. Melhor filme de super-herói da DC. Não, vou a merda. Uma arma sônica, vou tomar no cu, filho da puta. Ele joga a bomba na cesta como se fosse uma bola de basquete. Ah, caralho. Lembra desse filme, não? Não sei, cara. Não sei. Qual a desculpa que vão dar? Não sei. Pô, não dá pra saber nada, cara. Pior que pela forma como o filme tá sendo, não dá pra saber nada. Como a Mulher Maravilha, por exemplo, aparecer no filme do Batman vs Superman, o filme da Mulher Maravilha vai ser o quê? Vai ser um. Vai contar o passado da Mulher Maravilha? Vai contar uma história atual da Mulher Maravilha? Vai aparecer alguém junto no filme da Mulher Maravilha? Pô, não sei, não faço ideia. Eu acho que a Warner também não sabe, viu? Mas tudo bem. O pior é que eu acho que. E o pior é que não dá nem tempo de cancelar. Esses filmes que vão até 2017, eles vão acontecer. Isso eu não tenho dúvida. Os que vêm depois, eu não sei. Mas os que tem até 2017 não vão acontecer. Porque o filme do Batman vs Superman, como sai em 2016. Quando ele sair, teoricamente esses filmes de 2017 já vão ter gravado. Então não tem como botar e ir embora, já gastou a porra do dinheiro. Não sei. Não, eu acho que pelo menos até 2017, vamos dizer, até 2017, até a Liga da Justiça parte 1 vai acontecer. Agora, o que vem depois, começando por o Flash, que já falaram que vai ser o Ezra Miller, que é um ator legal. Mas foi uma puta sacanagem dizer que o cara vai ser o Flash, sendo que o Flash estreou há uma semana. Não anunciaram isso no dia do dia da abertura do seriado Flash. Quer dizer, sacanagem. Os dois dias depois. Não se faz isso. Você acabou com o hype da porra do seriado inteiro. Agora o pessoal vai olhar, mas vai ter um Flash do cinema, por que eu vou ver o Flash do seriado? É foda, bicho. E é porque foi a melhor estreia da história do CW. Eu ainda tô vendo essas porra voltar atrás, esse negócio do universo expandido. Né? Tudo bem. Universo expandido? O que seria universo expandido que você tá falando? É que não vai ser. Vai ser separado os universos. É, vai ser separado, cara. Vai ser separado. Eu acho burrice do caralho, mas tudo bem. Vai ser separado essa porra. É, pois é, eu não sei nem dizer se esse cara vai ser um mau, um ruim. Esse cara é um bom ator. Eu concordo que ele é um bom ator, já vi alguns filmes dele. Ele tá naquele. Vamos falar sobre Kevin. Ele tá num filme com a menina que faz Hermione também, que é bem legal. Que é, como é, As Vantagens de Ser Invisível. Esse cara é um bom ator. Mas como Flash, eu não sei. Não sei mesmo. Aí vem um filme espetacular que todo mundo quer assistir, mas não sei se vai sair, que é o Aquaman. Com Jason Momoa. Cara, os dois estão numa Cara. babação de ovo um com o outro que tá inacreditável. Tá uma babação de ovo os dois um com o outro que tá Os inacreditável. dois quem? Snyder e Momoa tão demais, cara. Cara, 2018 vai ser o ano realmente. Vamos ver, né? Se o universo vale. Porque é o Flash e o Aquaman. Dois filmes tem muita chance de dar errado. É tipo o ano do Luigi pra DC. Caralho. Então, logo depois o Shazam, né? Que não disseram aqui que vai ter The Rock, porque seria meio. Eu acho que seria meio idiota você falar logo de cara que vai ter o vilão. Não, mas a gente não sabe quem é o ator que vai fazer o Shazam, a gente sabe quem é o vilão. Pode ser o Dwayne Johnson. Pode ser, né? Vai que, né? Eu acho bizarro que anunciaram mais coisas do Flash do que da Mulher Maravilha, mas tudo bem. Tá certo. Ah, mas não anunciaram tanta coisa do Flash, já anunciaram muita coisa da Aquaman, cara, que eu passei por cima, mas anunciaram todos os vilões que vão ter no filme da Aquaman. Todos os vilões. Ótimo começo, ótimo. Porque sempre ter vários vilões no filme dá certo pra caralho. Ah, não, mas no caso do Aquaman, as histórias da Aquaman só são boas quando são vários vilões ao mesmo tempo. Ah, eu gosto do Arraia Negro. Mas Ele não assim. precisa ser capanga. Mas a Raia Negra é capanga, porra. Não, tem as histórias novas dele, não é tão capanga, não. Ah, mas ele é o capanga do cara. Exatamente que vai aparecer o cara, que é o. Eu sempre esqueço o nome do cara que é o líder lá, dos atleticanos rebeldes. A Raia Negro e as criaturas abissais, que são vilões de merda, né, cara? Não é vilão, ó, vilão. E vai ter também a Mera, né? Só deixar que já foi indicado. Que a Mera é muito mais foda que o Aquaman. Com certeza. Com o Jason Momoa, né? Eu acho que o Jason Momoa tá mais pra Mera do que. Não. Eu ia dizer isso. Quem será que terá mais maquiagem nesse filme? O Jason Momoa ou a Mera? O Aquaman ou a Mera? E tá tão longe o filme porque eles têm que desenvolver a tecnologia do lápis de olho para debaixo d'água, né? É complicado. Bem, já existe maquiagem à prova d'água, só pra avisar. Não, mas você não sabe das profundezas. Você tem que pegar Ah, o uma. caralho, tá, beleza. É porque vão filmar debaixo d'água, né, Luke? É sim, Debaixo é assim. d'água. Pode Vão ser lá que. pra baixo, vão achar Atlântida, criar uma Atlântida, né, debaixo d'água. Pode ser que o Momoa morra nesse aí. Tem que torcer pra ser debaixo d'água. Tá bom. Então, Shazam a gente fala. É, eu acho que o grande problema do Shazam é quem vai ser o pivete. Eu acho que É. o maior problema do Shazam não é nem achar o cara que vai fazer o Shazam, mas quem vai ser o pivete. Mas como é pra 2018, tem que achar uma criança de 2 anos de idade. 19. Isso, 19, tem que achar uma criança de 2 anos de idade agora pra pegar depois. Pois Então, é eles não ligam muito complicado. pra isso. Bem, então nesse mesmo ano do Shazam vem a Liga da Justiça parte 2. Qualquer coisa. Que a única coisa que foi divulgada é que vai ser o Snyder, de novo, vai dirigir. Se tiver vivo. Se tiver vivo. Aí vai ter o um filme em 2020 do Cyborg. Qualquer coisa. Cara, eu não sei nem que vilão o Cyborg tem, velho. Mas tudo bem. O Cyborg não tem uma galeria de vilão própria. Ele sempre trabalha com outros personagens, basicamente. Ele tem os vilões de rua e tal, blá blá blá, mas a história dele sempre foi muito mais densa sobre o fato do garoto ter, que o cara era um esportista, aí sofreu um acidente que provavelmente foi causado pelo Superman e o Zod, né? Pode ser a moça do Avast, o vilão. Que ele tá lá mexendo as coisas e vê suas configurações de vírus atualizadas do nada, você toma um susto. Bem, indicaram um ator que parece que é um ator de teatro apenas, não tem muitos filmes com ele, que é o Ray Fisher. Ele tem uma puta cara de ciborgue, cara, mas. Ah, não sei. E 2020 não é o mais longe possível, porque tinham que falar a Lanterna Verde. Esse eu tenho certeza que a DC não sabe porra nenhuma sobre. Esse cara fala, ah, eu acho que 2020 o pessoal já esqueceu, né? Então vamos lançar ele lá. Deixa ele lá, cara. Vão ser 12 anos, cara, de diferença. É bizarro, cara. Lanterna Verde. O que falar, cara? Não sei. Eu só fico triste, sabe? O ideal seria fazer um filme da tropa. Aí ia ser legal, mas... Não sei. Não sei. Bem, fora tudo isso, né? Também foi anunciado que provavelmente terá um filme do Batman e um filme do Superman no meio. Então, vai ter um ano aí que deve ter três filmes. Dois anos que devem ter três filmes. Ou tira o Aquaman e bota o Batman. Existe a possibilidade, na verdade, do Batman e do Superman aparecer nos outros filmes, né? Porque as grandes histórias de alguns dos personagens, elas sempre meio que estavam atreladas à Liga da Justiça. Por exemplo, a última história do Aquaman, do Trono de Atlantis, que até ganhou animação e tal, ela é interessante. Só que ela é uma história da Liga da Justiça, não uma história necessariamente do Aquaman. Eu não sei mesmo. Claro, foi anunciado também outros filmes, né, nessa lista da Warner, que a Warner também não vai fazer só filme da DC, né? Um filme lá do Harry Potter, do Criaturas Fantásticas. Que é um livro, um conto só. Na verdade, tem um livro. O pessoal tá dizendo, ah, não, é um conto só e tal. É, não, é que nem um Hobbit, tem um livro. Mas é um livro pequeno, cara. Não é grande, também. Não. O Hobbit também. Eu já vi, mas é menor que o Hobbit. E, sei lá. Não sei. Bem, dividindo em três filmes, que nem um Hobbit. E não vai aparecer o Harry Potter, porque é não sei quantos anos antes do... Ainda bem que não vai aparecer o Harry Potter, isso é sacanagem. E também informaram três filmes do Lego, né? Isso vai ser 2016, 2017 e 2018, que é um Lego Ninja, o Lego do Batman, Batman Movie Day, o Batman, filme do Batman, 2017. E o The Lego Movie 2. Enfim, qualquer coisa, né? Eu sabia que ia ter a continuação, mas não tantos filmes do Lego, né? Ah, tem. Eles adiaram a continuação, o Lego 2, exatamente pra botar esses dois outros filmes antes. Eu já tinha visto essa notícia. Lego do Batman, pra quê? Sei lá, eu gosto dos jogos do Lego Batman. É, mas é um filme? Sim. O Lego Batman. Mas já vai ter filme do Batman. Sim, vai ter filme do Batman e vai ter filme do Lego. Algum tem que acertar. Ou não. Normalmente os filmes de Lego são legais. É, infelizmente, né? Tudo bem. Há mais chance de acertar no filme do Lego do que no filme do Batman. Isso é claro. Porque não é o Ben Affleck. Você não sabe se eu vou botar o Ben Affleck pra dublar? Ah, mas mesmo assim, dublando, eu vou ver dublado em português, foda-se. Ó, faz sentido. Então é isso, né? Essa zoeira aí que vai ser o universo DC e Marvel no cinema. Tem também, anunciaram hoje o que é possível série do Super Choque. Anunciaram também, além da série do Super Choque, a série dos Novos Titãs, né? Na TNT. Eu ainda acho que não vai ter dinheiro pra fazer os Novos Titãs. O meu medo, cara, é botarem só pra mudar a ideia, em vez de um mutano ser verde, ser um cara negro. Olha que dá certo, hein? Não, pelo amor de Deus. Não. Sacanagem aí. Mas bem, o pior, cara, dessa série do Titã é como é que eles vão ligar a série do Titã ao universo do Batman. Porque sempre, né? O líder dos Titãs é o Robin. É um Robin. Eu não sei. Tá eu só quero ver o do Super Choque porque eu gosto pra caralho do desenho do Super Choque. Vamos ver se consegue ter a simpatia de antes. Não. Apesar que nos quadrinhos o Super Choque é uma merda. Nossa, realmente não. Ele não se deu bem não nos quadrinhos. Mas sim, eu queria que tivesse uma série do Besouro Azul. Eu acho muito mais legal. Você ia falar Besouro Verde, né? Não, Besouro Azul. É, com o Gladiador Dourado. Já teve a série do Besouro Verde, cara. Com o Bruce Lee. É. Ele apanhou pro Batman. Acontece. Mas bem, é isso. Então vamos pras indicações. Eu indico a Mag Brilliant Park. É uma série da nova temporada, conta a história de um garoto que ele é meio... É um anime da nova temporada. Conta a história de um garoto que, do nada, vem uma garota falar com ele, apontando uma arma na boca dele. Falando assim, você vai comigo no encontro. E você vai para um parque. Ele, não quero isso. Aqui ela aponta, arma, assim. Aí ele acaba meio que sendo de refém indo pro parque. E é um parque meio todo destruído. Quase ninguém visita, só uns velhos, assim, umas crianças querem bater nos bichinhos. Maldade. É, sabe aqueles caras que ficam vestidos de bicho? Sei. Não, as crianças vão lá só pra chutar. Eu tenho que admitir que dá vontade, cara. Então, tipo, o parque é todo destruído, não sei o quê. E a mulher lá que trouxe ele como refém fala que ele vai virar o gerente do parque e vai salvar o parque da falência, né? Aí aos poucos ele vai descobrir que na verdade o parque as pessoas que trabalham no parque não são pessoas, são fadas. Tipo animais, são fadas, tem animais, tem um golfinho samurai. É muito da hora. É, o golfinho samurai é foda. É. Mas são animais mágicos de uma terra mágica que eles precisam do parque pra reunir felicidade, basicamente. E com o fechamento do parque eles não teriam lugar pra ir e alguns até desapareceriam com o passar do tempo, né? Aí vai contando essa história. É uma comédia bem engraçada, assim. Tem os bichos, tem o golfinho samurai, né? Tem uma gata que ela é tarada, velho. Ela é uma bêbada. E ela gosta de bundas e peitos. Ela fala, caraca, tem que agarrar os peitos, que não sei o que. É bem divertido, é bem leve a comédia. É aquele tipo de anime que você para pra substituir Nozaki-kun pra mim. Não é tão bom quanto Nozaki-kun, mas mesmo assim é uma comédia que eu paro pra assistir e me divirto pra caramba. Assim. Mas tem alguns probleminhas, mas não muitos, mas ainda assim é legal. Tem um fanservice besta no episódio aí que eu não aguentei, não. Não, o problema é o fanservice, então. Ah, por exemplo, ele tinha que fazer o comercial do parque. Aí o comercial do parque são garotas pulando de biquíni. Ok. Ah, não. Não precisa. Não precisa. Tô falando. O problema maior é o fanservice, então. É. Alguns fanservices bobos, assim. Uhum. Mas não é muito, não. Eu ainda gosto. Eu dou 4 Batman Feiras da Fruta pra ele. Então, é isso. 4, né? 4 Batman Feiras da Fruta. 4 Batman Feiras da Fruta. Excelente. Excelente nota pro anime. Apesar de que pode mudar, né? Mas tudo bem. Ainda assim, eu tô gostando. Eu acho que vai ser muito difícil mudar isso. Só se acontecer um negócio muito absurdo. Né? O problema é esse. Eu indico o filme Festa no Céu. I will stay by you, even when we fall. I will be the rock that holds you up and lifts you high so you stand tall. Então, esse ano é um ano que tá bem fraco pra filmes de animação aqui no Ocidente. Eu não vi muitos do Oriente também, mas tá um ano bem fraco mesmo. Mas tem um filme, ou tinha um filme, que eu tava muito afim de ver, porque já fazia tipo uns 2 anos atrás, que a gente tinha noticiado aqui no Yopinan Shibun que ele estaria sendo feito, que seria um filme que é a produção, não é a direção, a produção seria do Del Toro, que era um filme falando sobre a festa dos mortos, no México e tal, e saiu finalmente esse ano. O filme ganhou o título aqui no Brasil de Festa do Céu, Festa no Céu. E é um filme muito maneiro, cara. É bem, assim, eu não vou dizer que é mais do que eu esperava, porque eu realmente esperava um filme legal. Mas é um filme que se destaca entre os filmes que teve de animação no ano. Teve alguns filmes bons, mas em geral não teve nada muito expressivo e tal. Oh, que filme foda. Eu acho que, pra mim, inclusive, eu acho ele mais divertido do que o Se Treinar... O Como Treinar Seu Dragão 2. Saiu no começo do ano. E, cara, é um filme que ele vai falar basicamente sobre... Ela tem a temática da Festa dos Mortos. Você vai ter um grupo de criancinhas que vão no museu. E a guia do museu, em vez de mostrar o museu normal pra eles, ela acaba mostrando um outro lugar que seria onde tem o Livro da Vida. Que é o livro onde contém toda a história do mundo e tal. E lá a gente descobre que o centro do universo é o México. Por que não, né? Que lugar, né? Então, ele vai contar a história sobre um triângulo amoroso. E de duas crianças, três crianças, no caso, é que elas meio que foram uma aposta da deusa da morte, com o deus lá, que eu não lembro o nome, que é um deus do mal. A morte não é a deusa boa, o cara que é o deus do mal. Eles fizeram uma aposta de quem ficaria com a garota, de qual desses dos dois garotos ficaria com a garota no futuro. Por que não, né? Por que não? É, então não tem lá pra fazer, né? Tem que matar as pessoas ali. Fazer o quê, né? Então a morte apostou num cara que era um garoto que gostava de tocar violão e que a família toda dele é de toureiros. E o outro cara lá, o outro monstro, o outro deus lá, ele apostou num cara que é filho de um tipo militar tido como herói e tal. Sendo que esse cara meio que trapaceou, que ele deu uma medalha pra esse garoto, que se o garoto tivesse com essa medalha, ele nunca sofreria nenhum ferimento qualquer. Então os anos se passaram e tal, e blá blá blá. Então anos depois a história reúne os três de novo, a garota e esses dois caras, e acontece uma disputa muito louca em que o garoto do violão acaba não querendo ser toureiro, pelo menos assim, ele é um bom toureiro, só que ele não quer matar o touro. Então não é tão bom assim, né? Eu acho justo. E ele acaba não, sendo... Tá certo. Não, acho que tá certo. E ele acaba sendo traído por esse deus do mal, porque ele não queria perder a aposta. E ele vai pro mundo dos mortos. Só que o mundo dos mortos, no México, você tem o mundo das pessoas que são lembradas e o mundo das pessoas que não são lembradas. As pessoas que são lembradas, eles vivem num mundo de festa. É o paraíso, literalmente o paraíso, que tem festa todo dia. O tempo todo. E as pessoas que não são lembradas... E churros. E as pessoas que não são lembradas vivem num mundo desolado, em que não tem nada, tudo é um lugar frio, e que as pessoas se sentem mal, e obviamente com essas pessoas esquecidas, elas não tem nenhuma ligação com ninguém e tal. E bem, esse cara vai ter que atravessar esses dois mundos pra poder... a fazer uma certa coisa pra poder salvar a vida da garota, pra no final ver se ele fica com ela ou se é o outro cara que fica com ela. E é um filme bem bacana, um filme bem, bem feitinho. Os personagens são feitos como se fossem bonecos, de aqueles bonecos de madeira, mas cheios de articulaçõezinhas, sabe? E o visual é muito bem feito, a animação é muito legal. A história é bem simples, a história no geral não é tão complexa, nem nada demais não, mas é muito bonito, a trilha sonora é muito boa, e eu gostei bastante, assim, dos filmes de animação americanos que eu vi nos últimos tempos, esse realmente é o melhor filme que eu vi, pelo menos nesse ano, né, e eu indico pra todo mundo, eu dou 3.8 Batman Feira da Fruta, vou dar 4, né, sacanagem, 2 décimos, dá 4 Batman Feira da Fruta, é um filme bem legal. Provavelmente não tá mais em cartaz. Não, se você for procurar no cinema, talvez esteja, né? Não sei. Foi nas últimas semanas que saiu. Aqui, pelo menos, já saiu de cartaz. Ou, saiu não, na verdade, tem ainda uns poucos cinemas exibindo. Mas, bem, é um filme que eu indico, bem bacana mesmo. Depois que sair de cartaz, vocês vão atrás de outra forma: DVD, Blu-ray, tal, sei lá, Netflix, sei lá como é que vai ser. Mas é um filme legal, bacana, vale a pena. Então assistam A Festa no Céu. Tá passando aqui, eu fui ver aqui. Tá passando bastante no horário, provavelmente vai estar essa semana ainda. Vou dar uma olhada. Essa deve ser a última semana. Eu só queria perguntar, não sei se você viu. Esse Maze Runner. Vi. É legal? Pensei que não ia ser. É um outro filme de livro adolescente, mas é legal, não é ruim não. Eu vi o trailer e parecia interessante. É interessante. Não é incrível, mas é legal. Já anunciaram 2 aí. O Festa do Céu eu também achei legal o trailer que eu vi no filme, eu não lembro qual que era. E tá passando direto na TV os trailers, eu acho que vai ter mais aqui uma semana. Aqui só tá aparecendo o trailer da Annabelle. Não, aqui aparece o cara, churros, não sei o que. Né? Aparece direto aqui. Então pronto. Então é isso, a parte mais legal desse filme, cara, é quando ele vai pro céu e ele encontra os antepassados dele. Que é tudo, todos são toureiros, só que é muito zoado, tipo, tem um toureiro que, ele, como ele era um toureiro macho, ele não usava armas nem nada, ele só ia na mão. Aí tem um outro cara que não tem nem perna nem braço, que ele é muito mágico, que ele enfrentava toureiros sem armas, sem perna e nem braço. Caraca, é tipo aquele cavaleiro lá do Monty Python. E tinha um outro, que é mais foda ainda, que ele entrava num braço, três touros ao mesmo tempo. Puta que pariu. É muito louco, cara. Mas bem, é isso. Vamos então para as considerações, né? I love you too much. Então, galera, considerações finais. Esse podcast a gente falou muito sobre DC, sobre Marvel, sobre a loucura que tá esse universo cinematográfico dos super-heróis no cinema. Eu quero ver, cara, se daqui a um tempo alguma produtora não vai comprar Image pra tentar fazer também os filmes da Image. Não, Image, nunca mais você fale isso, porque alguém pode te ouvir. Nunca mais fale isso, entendeu? Você tá me entendendo? Tá. Que medo, cara, é esse que você tem da Image? Não é medo. Tem certas coisas que a gente nunca deveria ver. Nunca. Que é isso, nunca. Cara? Tem aqueles heróis fodões do Layfield. Heróis fodões do Layfield. Olha o que você tá falando, cara. Nem de piada isso é engraçado. Tá bom, cara. Desculpa. Eu estou me sentindo triste agora. Faltou uma coisa de falar do DC, cara, que assim, o pessoal tava reclamando que, e os filmes do Sandman, não sei o quê. A DC declarou que vai ter uma leva de filmes da Vertigo. Filmes lançados como Vertigo, não como universo DC. Só pra deixar claro. Então não está descartado a possibilidade do filme do Sandman, Lúcifer e essas coisas. Imagina a quantidade de filme que vai ter de quadrinho, né? Absurdo. Só vai ter filme de quadrinho. Só vai ter filme de quadrinho. Mas bem, então, também falamos um pouco sobre a série de Resident Evil. Espetacular. Genial. E as nossas indicações e coisas do tipo. Tem alguma coisa a considerar? Porque foi tão difícil gravar e tal. Eu espero que o seriado Super Choque seja com o filho do Smith. Por que não, né? O Smith faz parte do esquadrão suicida. Ele tem que carregar o filho dele pra algum lugar, né? Se bem que estavam contando talvez o filho dele pra fazer o algum personagem nos Titãs. Aí que tava um hobby negro. Nossa, não, velho. Não. Não. Ou mutando, né? É do jeito que ele tem cara de mané. Pois é. Não sei. Bem, mais alguma coisa? Não, é isso. Eu tô vendo aqui, tem uma imagem que é todos os filmes de heróis da DC e da Marvel. E nossa, é muita coisa. Depois eu te passo. Tem muita coisa, cara. Então é isso. Também não tem muito a declarar. Acessem o N-Portfólio, o Iopinando. E tchau, tchau. Tchau, tchau.